Dança mexicana que é sucesso no Brasil. O bonde da bregadeira tá lançando o desafio. E ao meu comando, tu vai quicar. E ao meu comando, tu vai quicar. Quicar, quicar, quicar, quicar. Convoca as amiguinhas, bota a bunda pra quicar. Quicar, quicar, quicar, quicar. Faz o bumbum de amoeba, bota a bunda pra quicar. Quicar, quicar, quicar, quicar. Convoca as amiguinhas, bota a bunda pra quicar. Quicar, amiguinho, bota a bunda pra quicar. Pra cantar comigo, o general dos paredões, Fabrício Pancadinha. Empurra, empurra, empurra, bordão, tua racha. Dança mexicana que é sucesso no Brasil. Aham, aham, tem no swing do pancada. O bonde e o pancada está lançando o desafio. E a meu comando, tu vai quicar. E a meu comando, tu vai quicar, quicar, quicar, quicar, quicar. Convoca as amiguinhas, bota a bunda pra quicar. Quicar, quicar, quicar, quicar. Faz um pum-pum de amor e bota a bunda pra quicar. Quicar, quicar, oh, quicar, quicar, quicar. Olha, convoca as amiguinhas e bota a bunda pra quicar. Quicando, quicando, faz um bumbum de amor e bota a bunda pra quicar. Quica, quica, quica, quica. Com poucas amiguinhas e bota a bunda pra quicar. Quica, quica, quica, quica. Faz um bumbum de amor e bota um bumbum pra quicar. Valeu, Fabrício Pancadinha, o general dos paredões. Empurra, empurra. Valeu, parceiro Natan. Tamo fechadão, papai. É o pancado, é o bonde da bregadeira. Vem com o bonde.